Banquete. Gordura. Uma amizade interessante. Ameixas em calda. Paraíso dos cães em forma. Inferno dos cães gordos. Pizza grátis. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Estatina. A seguir, em Patrão Espião, Krusty o Palhaço aprende como é trabalhar para ele mesmo. Próximo. Chega um momento na vida de todos nós em que precisamos de uma ajudinha para conseguir levantar da poltrona. Por isso, nós criamos a poltrona Senta e Levanta, que torna o ato de levantar sozinho... Uma coisa do passado? Uma coisa do passado. Uhul! Ué, ele levantou! Ele levantou! $1.100? Eu não posso pagar isso, mas aquela poltrona seria melhor do que como eu levanto hoje. Vamos lá! Consegui! Inscrições para clubes hoje. Clube de remédios. Golfe com Dolph. Clube de mágica? Entre pro clube de mágica. Quer cortar uma banana sem ter que descascar? Entre, eu te ensino. É com agulha e linha. Eu adoro mágica. Vou pegar um dos seus cartões. Ou será que eu peguei 52? Você quer participar? Pode ser a presidente. Pode cuidar da barraca. Eu preciso ir ao banheiro. Eu vou adorar. Sinceramente, essa é a única barraca que não me deu arrepios. Me abrace, me abrace. Clube do abraço do Ralph. Cuidado, não abrace. Me abrace. Sou Harper. Estou tentando fazer amigos. Acabei de me mudar. Lisa, sempre morei aqui. Estou tentando fazer amigos. Bem, tenho novidade para todos os seus clubes. São 3 da tarde. Então ele vai ligar os irrigadores. Bar do Mon. Aí, caras, eu preciso de um conselho. A terceira temporada é sempre a melhor. Concordo, mas eu queria um conselho para outra coisa. Tô precisando muito de uma coisa para meu bem-estar, mas eu não tenho grana para bancar. O que todo mundo tá fazendo hoje em dia, e eu me refiro a 2 anos, é conseguir dinheiro através do financiamento coletivo. Já pensou? Sim, mas o que é isso? Financiamento coletivo é quando várias pessoas te dão pequenas quantias de dinheiro para ajudar seu projeto do coração a ganhar vida. Graças a isso, temos os aparelhos Mac Mac, a caneta que desenha no ar e o fiasco cinematográfico de Zack Brief. Lições em família. Tudo bem, mas se existe sabedoria de verdade nesse mundo, é no coletivo. Financiamento coletivo, a esmola moderna. Gravar seu pedido. Olá, amigos. Estão cansados de grandes instituições pedindo seu dinheiro com seus envelopes de reenvio grátis e jantares de gala irritantes? Pois estou aqui para pedir a vocês algo diferente, algo simples. Vocês podem ajudar um homem a voltar a ficar de pé. Pai, o que está gravando? Lisa, vira pra câmera e diz rápido, doe, por favor. Doe, por favor. Doar o quê? Lisa, depois eu dou um jeito na edição. Ele não teve dinheiro nem pra ajeitar isso na edição. É a coisa mais triste que eu já vi. Financiar. Bem, acho que eu poderia doar um pouquinho para o meu vizinho. Quer calar essa boca, Flanders? Bico fechado. Financiar. Eu não dou esmola pra gente pobre. Não tá na essência do empreendedorismo americano, tão bem expressado pelo esquisitão russo Ayn Rand. Financiar. Porcaria! Conseguimos, amigos. Alcançamos a meta. E agora vou revelar o milagre que vocês fizeram acontecer. Isso mesmo. Vocês compraram essa poltrona pra mim e o meu traseiro acabou de ser erguido por milhares de anjos. Compramos uma poltrona? Corducho preguiçoso da gota! Depois que eu terminar essa cerveja e tirar o cochilo, talvez eu ligue pra Você deu dinheiro para esse idiota. Foi da minha conta corrente particular. Que conta particular? Ah, é. Eu só uso para pagar meu telefone particular. Você tem telefone particular? Ah, bem, é. Bem, ah. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Ótimo. Está sentindo calor no corpo? Ah, sim, estou sentindo. Homer, atenda a porta! Pela primeira vez na minha vida, farei isso com muito prazer. Gastou meu dinheiro numa poltrona? Você é um careca preguiçoso. Não fique assustado, Homer. Só vamos com calma e muito cuidado destruir a poltrona! Nem pensar. Minha poltrona está protegida por um escudo humano. Lisa, o vídeo de financiamento que você co-estrelou tá causando um monte de problemas. O quê? Do quê? Que eu fiz o quê? Queime a poltrona! Queime a poltrona! Espera aí, isso não é uma poltrona. Ambulância. Sem gorjeta. Acho que um homem como eu nunca poderá ter as melhores coisas da vida. Pra que viver, então? Ora, pobrezinho, nunca te vi tão triste estando deitado. Pai, pode me levar a um show com a minha nova amiga Harper? O pai dela conseguiu os ingressos. Claro, por que não? Aposto que são lugares lá no fundo ou com alguma coisa na frente. É tudo que um cara autopiedoso como eu vai conseguir. Qual é a banda? É uma adorável boy band australiana e não dá pra entender direito o que eles falam. Mas quem se importa? Eu te entendo. É isso que eu sentia pelo Crocodilo Dundee. Eu nunca vou te perdoar por me obrigar a ver a terceira continuação do filme. Estádio de Springfield, ingressos. Não representa ameaça. Música num estádio esportivo. A acústica vai ser uma piada. Por favor, dois ingressos para Homer Simpson. Aqui está. E aqui estão as suas pulseiras de platina VIP também. O quê? Pulseira VIP? Ah, isso não pode estar acontecendo. Igualzinha que ganhei no último grande dia da minha Buffett vida. Buffett fecha a Cassino Petit. Ah, aqueles bolinhos. E tudo isso graças ao pai da Harper. Mas quem é esse cara, hein? Somente prata, ouro ou platina. Sala prata. Hijo, queria ver esto, pero no puedo arrastarlo a mi show. Sim, sim, sim. Ouro e platina. Uau, a única peça de platina que eu tenho é a que está segurando meu crânio agora. Por aquela porta. Somente platina. Lembra quando éramos VIPs? Tudo acabou pra mim quando fui preso por dirigir bêbado e acabei dizendo tudo que eu secretamente acredito. Boy and Boys! Ah! Onde? Onde? Um desses quatro franzinos pode me dizer. Responda, franzinos! São eles, a banda! Ah! Oi, eu sou o Bindi. E estes são Boss, Macquarie e o Wodonga. Wodonga. Acho que estão no lugar errado. Essa pulseira é de platina com listras. O lugar de vocês é bem ali, mano. Platina com listras? Oh, meu Deus! Oh, eu queria poder dizer a vocês o que tem lá, mas sabe como é que é? Não tem listras. Lisa, conseguiu vir? Homer Simpson, eu sou o pai da Harper e estou muito animado em conhecer você. Minha vida inteira tem sido uma jornada rumo a esses assentos. Mas quem é você? Senhoras e senhores, agora com vocês o novo dono do estádio de Springfield, o CEO da J-Cloud Soluções de Armazenamento Digital, Mike Jambowski. Eu adoro esse estádio! Estádio! Estádio! Estádio! Estádio! Estádio! Você quer disparar um lança-confetes, Homer? Mas esse é o único tipo de arma que eu nunca disparei. Vamos lá, é só apontar e apertar. Conheço aquele cabra. casa, tio Lenny? Não, ele trabalha na usina comigo. Homem não sei o quê. When we harmonize and you look in our eyes, you'll see it's no surprise. You'll be your Nobel Prize. 'Cause girl, you know it's true. All four of us love you. Monday I love you, Tuesday I do too, Wednesday that's for me, Thursday I love you, Friday it's your savior. Será que eu estou no paraíso? Eu acho que não, porque eu detestei esse lixo de música. Talvez não estejamos perto bastante da banda, não é não? Fantástico! O futuro da música, cara! Uau! Quer sair daqui pra tomar uma cervejinha? All four of us love you. Ariman Arminos, entre para a marinha. Opa! E agora um convidado especial do seriado de sucesso Michael Reciclado e a turminha de lata do canal Hasbro, o inofensivo robô superstar, The Zipzor! Público incrível. Oi, sou o Gus e será um prazer servi-lo. Um bartender simpático? Isso é como alguém ser da Coreia do Norte e descobrir que existe uma Coreia do Sul. Homer, um brinde a dois pais solteiros fazendo o seu melhor. Eu não sou pai solteiro. Bom, então será um brinde só pra mim. Você tá bem? Cuidado, eu te amo. Eu estou ótimo. Quando estou feliz, eu faço buracos. E quando estou triste, compro um time de hóquei. Não custam quase nada, cara. E eu ganhei 80 milhões de dólares hoje. Bah, bah, bah. É sua vez. Uhul! Bam! Eu ganhei 80 milhões de dólares? Não, mas conseguiu enganar o médico que disse que você morreria. Ah, ainda pode, mas não hoje. Puxa, a filha do Mike parece ser muito legal. É, mas foi estranho. Primeiro ela foi legal comigo, mas aí quando a banda chegou, ela não me deixou dizer nada. É, escuta, filha, eu vou te falar um fato da vida. O mundo é cheio de maravilhosas e inestimáveis experiências, e eu não posso te proporcionar nenhuma delas. Mas se essa menina pode, então não interessa se ela fala com você, olha para você ou é desrespeitosa em relação ao seu pai. Ela é sua melhor amiga. Eu não sei não. Ah, a Harper acabou de nos convidar para ver o David Copperfield. Oh, meu Deus! Isso é algo que só turistas em Las Vegas conseguem! Esta noite, David Copperfield. Você, por um acaso, já se sentou no fundo de algum lugar? Só da nave espacial, cara. Meu único arrependimento é que eu estava muito bêbado para pilotar. Bam, bam, bam para esse dia! Certo, meninas. Cada uma diga seu programa de TV preferido e sobremesa. Com certeza, os meus preferidos são os Duendes Felizes e Algodão Doce. Eu estava dizendo qual era o meu... Desculpe, tempo demais sem eu falar. O que eu faço agora? Não esquenta. Harper, qual é o seu animal selvagem preferido? Crocodilo. Como é que é esse truque? Ah, estou tão feliz. Ah, Marge, você sabe como é bom ter um homem para cuidar de todas as suas necessidades? Já pensei muito nisso, mas não. Por que tá tão calado? Ele trocou o seu cérebro por um de coelho, então em algum lugar por aí tem um coelho chato pra caraca. Cala a boca, eu não paro de pensar na forma como a Harper me cortou. É muito estranho. É, foi muito estranho mesmo. Eu teria dito algo na certa, mas minha boca tava cheia de pipoca e gourmet. Mike acaba de convidar nossa família inteira para passar a semana na ilha particular dele. Puxa, a semana toda? Mas as crianças têm aula. Marge, dá um tempo. A Lisa não vai perder rendimento e o Bart não vai melhorar em nada o dele. Não devemos mimar os nossos filhos. Ah, tá, tudo bem. Talvez seja a hora disso tudo parar mesmo. Lamento, filhos têm aula, não vai dar. Cerveja no mou. Alô? Aqui é o diretor Seymour Skinner. Estamos ligando para os pais, começando por vocês, para avisar que as aulas da semana que vem foram canceladas. Por acaso aquele pai rico te comprou? Seymour Skinner não está à venda. Depósito 10 dólares. Transação completa. É isso aí. O pão está no forno. Liz, Lisa! Lisa, espera! Estou tão feliz porque vão com a gente. Então, comprei pra você um presente de amizade. Uma bicicleta nova? Ah, é muita gentileza sua. 35 marchas, buzina de cristal Tiffany. E o mais moderno sistema antifurto. Você não é Lisa Simpson. Muito bem, qual é a história? É pra isso que a gente vem. Harper, essa bicicleta é maravilhosa. Ah, maravilhosa demais. Não seria certo eu aceitar isso de você. Você prefere ficar com a sua bicicleta furreca? Olha, Harper, ela pode ser furreca, mas é minha bicicleta. Foi meu pai que montou em uma manhã de Natal. Por isso eu tenho que pedalar pra trás pra ir pra frente. Mas mesmo assim, eu a amo. Ah, eu não imaginei que te dar a melhor bicicleta que você já viu na vida deixaria tão zangada. Não estou zangada, eu só acho que isso... Acho o quê? Que você não valoriza o que eu fiz por você? Por que você sempre me interrompe desse jeito? Não é assim que amigos são. Acho que eu sei muito bem como amigos como são. Se eu poderia ser amiga de qualquer uma deles. Você não ia gostar nadinha. Rupert não Wong, ia. Interrompe. Aquela garota com frases só de um lado do rosto. Bicicleta legal! Pode ficar com ela! Mais legal ainda! Assim que eu colocar as rodinhas nela, seria o garoto mais descolado da cidade! Ah, muito veloz! Como relaxar em uma ilha tropical? Guardem todas essas coisas, porque a viagem acabou! Mas aonde é que a gente vai com a Harper? Lugar nenhum, porque nós duas não somos mais amigas! Você me deve férias no Caribe, Lisa. Saint Croix ou melhor? Lisa, meu docinho, eu só tô tentando te compreender. Por um acaso você acabou brigando com ela porque ela tentou te dar uma bicicleta nova? Mas ela tava se achando o máximo. É, ela tava achando o máximo te dar uma bicicleta. Será que vocês dois podem sair do meu quarto? Soluções de armazenamento digital. Não vamos deixar que o fato das nossas filhas não se gostarem atrapalhe o fato delas serem amigas. Vamos pra ilha, cara. Nós temos tudo lá. Menos calção do seu tamanho. Ainda quer que a gente vá? Crianças brigam toda hora. Elas não sabem se controlar como a gente sabe. Cara, mas que pôr do sol lindo! Eita, eita! Ah! Ui! Então a gente se vê lá na ilha. O único problema será a areia nas partes baixas. Balsa do Harper. Filha, nós agradecemos muito por isso. E seu irmão, puxa, ele... Cadê o Zé Ruela? Ih, uma baleia. Ah, não, é o Homer. Você vai ver só. Ei, tubarões, algumas iscas. Bem-vindos à Ilha Jambowski, antigo Haiti. Estou muito feliz por ter vindo, Lisa. Obrigada por nos receber. Olha, Homer, tem uma surpresa especial para você. Uma poltrona senta e levanta. A coisa mais preguiçosa do mundo. Ah. Aula de natação com Michael Phelps. Participar de um filme com Adam Sandler. Tomar sua decisão com o Dr. Phil. Toque na sereia. Ilha Buffet. Ilha das Sobremesas. Seus otários! Underneath the mango tree, me honey and me can watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me make boogaloop soon. Harper virou uma tartaruga marinha de costas. Minha praia, minha tartaruga. Por que é sempre tudo seu? Ah, por que as crianças têm que brigar o tempo todo? Porque ela quer tudo do jeito dela, em vez do jeito certo. Homer, me dá uma ajuda aqui. Não, com as meninas. Diga pra sua filha deixar que seja do jeito da minha filha desta vez. E em todas as vezes. Pai, eu acho que você tem que fazer uma escolha. Ah, é hora de mostrar que eu sei me levantar sozinho. Harper, eu sei que não devia dizer isso em sua própria ilha, mas você é meio mimada. Isso mesmo. Você não merece a Lisa. Não tem nada que eu ame mais do que ela. Ela é o sol, a lua e a outra coisa pra mim. Obrigada. E nós não precisamos ficar na mesma ilha que as pessoas que tratam minha filha mal. Vamos embora, Marge. Agora? Acabei de ficar em pé. Agora, por favor. Se vão deixar esta ilha, vocês não vão em meu iate. Ah, não. Vão pegar uma limusine até um jatinho particular que vai levar vocês direto pra casa. Então, tudo bem. Já é. Já sei como se sente, amiga. É melhor me sentar. Onde é que eu posso me sentar? Dad, what you said was really nice. And believe me, we're much better off that island. I know. Goodbye, crystal clear lagoon. Good riddance, pink sand beach. Goodbye, swim-up movie theater that was going to show Back to the Future. Goodbye, sweet liquors that didn't let Marge know I was drunk. Goodbye, snorkeling and jet skiing and other things I never tried. Goodbye, obese natives that made me feel fit. Goodbye, Bart. Bart!